3, a linha decola Bucana 0, vento 070 graus, 05 nós. Está livre a linhagem, decola da pista 10, voo 2043. Do 043, decolado às 28, controle Salvador no 208. Chamar o controle Salvador no 208 com 2043. Controle Salvador, boa noite, com 2043, saída da Elpa, subindo em 500 metros para nível 360. Voo 2043, contato radar na decolagem, via saída da EL, sub e mantenha nível de voo 360. Sobe via da EL para nível 360 com 2043. 2043, solicita voar, posse de paz. Com 2043, a voz coordenação com o centro Recife, autorizado inicialmente, Lida. Voa Lida, gol 2043. Para essa 3, autoriza direto pro base. Autorizado direto pro base. Grato, gol 2043. Gol 2043, passa direção 1967. Gol 2043, é a transferência? Guarda, gol 2043. 043, chama o centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 13325, alterna 3395, voo 2043. Afirmativo, bom voo. Obrigado, bom final de semana. Autorizado, chame Fazac. Salvador, aqui o Gol Uniforme Quebec, boa noite. Gol Uniforme Quebec, boa noite, prossiga. Solicito autorização para revocar a nave da posição 7 para o pátio 3, posição 1 Romeo. Autorizado, Gol Uniforme Quebec, reposte no término. Obrigado. Tá 3858, livre táxi à direita e no posto de espera da 10, torre 1895. Boa viagem. Boa, se bem que o Flamengo, o Xenar 6310, posição 3. 6310. Gente, qual era o nome da TAM que tá liberando o pátio agora, na Índia? Acordando com a equipe de solo, que inicia o pushback, mantendo sua separação com o tráfego e chame táxi. Você vai coordenar com o pessoal aqui? Chama de bota táxi. TAM 3258, muito boa noite, a linha decola pisando 0 vento, 080 graus, 079. A linha decola para 310, estamos a bordo 151, 3 horas e 25, apenas São Gonçalo. Chame a 310, táxi à direita, ponto para 01-018-95, a torre. Táxi à direita aqui, ponto 0-0-95, obrigado. Recolos 46, sem controle de Salvador no 208. 208, uma boa noite, bom final de semana. Bom voo. Câmera 3, 103, via chegada BOF, desça para o nível de voo 050. Ajuste na altura 195. Salvador, boa noite, é o 3858. São 3858, boa noite, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantenha nível de voo 370. Via Momo, solicita atenção 350, nível final. Sente a voz com a alternação com o centro Recife, tá em 3258. Aguardando a escuta, muito obrigado. Oi, você não é 3-1-0, boa noite, pronto. É 3-1-0, Lima, tem cabeceira 1-0. Seleção da Lima, 3-1-0, é 3-0. V58, autorizado nível final 350. 350, muito obrigado. Zero autorizado da colagem, pistão 0, vento 080 graus, 069. Autorizado, né? Decolar, pistão 0630. São 3305, boa noite. Oitado para interceptar a chegada a Mari, desça para o nível de voo. Desça para 4 mil pés, sem restrições, ajuste na 0-4. 0-4, para 4 mil na proa de São 3305, solicita completar com IRS Swift, se possível, a proa do 366, se avisa 366. Autorizado, senhor Vitor 366, desça para 4 mil pés, está em 3305, ajuste na 0-5. Ok, 1015 na proa do Cervo 366, completo com o índice da 3305, obrigado. KM 310, decolado 246, temos controle de Salvador, 1208. Acima 208, boa noite. Boa noite, Xanaia 6310, passa 1700, saída Puka. Xanaia 6310, contato radar na decolagem, via saída Puka, submantenha nível de voo 350. 350 via 6310. Para Guarulhos, 340. Pega, pega, Zebra 5, para Terra Bravo, Golfo Romeu, Guarulhos, Epsilon 0, Taubaté, nível 340, saída da El, Leda Motiva, decola pistão no 0, primeira curva direita, aciona 5044, controle no 208. Autorizado para Guarulhos 340, Epsilon 10, Taubaté, da El, Leda Motiva, decolando da 10, com curva direita. 5044, 208, 08, já vai chamar pronto para o... Após conta 38 no centro. Já em coordenação, a prova depois são frotes. Tem, já coordenação com o centro Recife. Desculpe, seria até o... solicita frote, aguardando coordenação, caso possível. Sim, já vai coordenação, centro 3858. Ok, muito obrigado. O Chanel 6313, número 2 em aproximação, reduza para 2309. 230, meu. Com 3258, autorizado Abuco. Abuco, muito obrigado, 3258 até. Chame Recife, frequência na 2685, alterna 2545. 2685, 2555, boa noite, bom final de semana. Então, 3305, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento ILS Whisky, reposta ao Santo Serra Vitor 366. 3500, procedimento autorizado, reposta ao Serra Vitor 366, Santo 3305. Saranha 1390, chame o centro Recife, frequência 1.26.85. Obrigado. Chame 6303, autorizado descer até 3.000 pés. Para seu funcionamento, mantenha a trilha 2.15 limitada pelo localizador. Desce para 3.000, mantém para 2.15, limite ao lado. Passando Sierra Vitor 366. 3305, completo o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, tá 3305. 3103 para o curso do localizador, curva esquerda para o 145, retorno estabilizado, desça para 2000 pés. Esquerda 145, para o localizador, desça para 2000 pés, portão. Na 313, reduza para a velocidade de aproximação, um tráfego que precede 5.8 milhas, com no 30 de ground speed, Airbus 320. Silêncio, 313. Pistona 0, vento 080 graus, 109. Autorizado pouso no 0, na 3305. Sinal 6193 estabilizado. Afirmativo. Após sinal de procedimento, chame-se Salvador, frequência 118, decimal 95. Boa noite, ajuste 1015, próxima aproximação, aguardando a direção de pouso, tráfego que precede a 1 milha da cabeceira. Excelente, 6303. Boa noite, Alfa Whisky, para a senhora Bravo Serra Juliette, via rota do plano, apesulando 0, por base, apesulando 6, Tosmo, após DCT Coxo, Kilo, Oscar, Kilo, CA Uniforme, após DCT Silube, DCT Ivisob, Índia Vitor, Serra Oscar Bravo, pós DCT Munude, Mike Uniforme de Novembro Uniforme Delta, DCT 280, Serra da Aulia da Motiva, decola puxando 7, primeira curva à direita. Aciona 5055, controle 120, decimal 8. Corrigindo a saída da El Leda Motiva, ok? Direita 219, tá? 3305. 02 para acionamento, 14 agora 118195, ajuste no 015, Juliette Afusca. Pouso autorizado, pistola 0, vento 0,80 graus, 1,09. Pouso 6303, confirmando o vento? 0,80 com 1,09. Papa Kilo, Mecca 230. Blade Copy Plant, Mark 230. Robson 3305, livrou? 3305, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05, tá 3305. Pô, tá 3285, tá? Cuidado, aqui, pessoal, pode táxi, tá 3285. Cortaram. Mecca 230, Red Cop. Blade Copy, Mark 230. Mecca 230, clear to Miami, clear Mike in the Alpha via Super Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Super Zulu 7, Bravo Echo Lima, Super Golf 449, after that is a flat Tango route. Flat level 360, Momo departure, Nemin transition, takeoff in the 10 first left turn. Call code 5050 and tell the departure control 120 small 8. For American 230, we understand there's going to be Minim Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima Upper Golf 449. In flight plan route, climb maintain flight level 360, Momo departure, say again transition. Nenin transition, November, Echo November, India Mike, Momo, Nenin transition. Okay, Momo departure, Nenin transition, American 230. To be runway 10 and squawk 5050, 120.80 for departure, American 230. Back is correct, come right to push back and set up American 230. Okay, understand, clear to push back and start. Clear to. Okay, clear to push back and start, American 230. Robert MMA, 303, Lebron, sua escuta. C 303, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Please regard next instruction, call me right to push back and start up, okay? Okay, you told us to push back and start. Do you want us to call you again? In the same position, stand by the new instructions. Sete no Juliette, Oceano 63, 93. Oceano 63, 93, Juliette. Já 3, 2, 1, contato, a bordo, 3, 5, Azul 707, autorizada a chegada a volta, desça via para 5003, CNH 10115. Destino 015, bom voo. Obrigado, boa noite, vai aguardar o momento. Está no táxi, confirmando que está a bordo? Zero. Approved pushback. You'll be told Hillgate 08, then approved setup. Okay. Understand where it says we are approved to continue our push. And when you push to 08, we can start up. You want to call you before we start? Yeah, call me before setup, America 230. America 230, we'll call. Oceano 63, no 3, após o abrir navegação, acessando para o ponto de espera, direto de Jet, com sua meia dúzia. Após o trânsito, desce meia dúzia, Oceano. Gol 9089, desça via para 210, autorizada final do procedimento LSX-Train. Reporte estabilizado no localizador. Desce via 102.000, reportará no localizador, no 9089. Pesado ingresso, reporte LL Franco Cabeceiro no 7, papapá Juliette Alfisque. O 5, gente, alinha e decola sem parada? Afirmativo, 3. Bem, decola sem parada, vento 080 graus, 8 nós. Tive ao alinhar decolar, o 3, não se dá o no vento. chamar o controle, 3895? Tino, decolou a 19, 1208, controle Bauru. Muito obrigado, boa noite. Controle, boa noite, TAM 3895, a sua escuta passa 2000 da EL, lei da Motiva. TAM 3895, contato radar de colagem, super para nível de voo 340, autorizado direto Leda. Direto Leda para o 340, 3895. Azul 2707, confirma sua velocidade. Reduzindo para 2707. Entre Azul 2707, reduza para 2309, número 2 na aproximação, e desça para 4006, PNH 0015. Reduzindo para 2707, já passa bom, um pouquinho acima de uma centena. Azul 2707. Base 3895. Base 3. Papa pode jet a fluística autorizada de decolagem. Vento 080 graus 09 nós, subindo a restrição até 090. De 4207, depuração do sequenciamento, mantém presente pelo limite aqui da noite 100 de Simbra. Azul 2707, depuração para sequenciamento, mantenha a presente pelo limite aqui da noite 100 de Simbra. Gente, mantenha pro limite até demais de 105 graus do 2707. Azul 4, corrigindo azul 2707 para o localizador,